Sejam todos muito bem-vindos ao LivroCast 68. Meu nome é Marcelo Zaniolo e minha lista de indicação foi feita no trânsito para casa. Eu sou Bruno Assis e hoje eu tô aqui só pela palhaçadinha. Eu sou o Rodrigo Ramatti e eu só vou indicar literatura nacional. Pó. Eu sou o Diego Lucon. Esperar o Thiago terminar de cacarejar ali. Pó, o Thiago, o Marcelo. Pó, pó, pó. Não, não. Eu... E o frango aqui sou eu, hein? Porra, eu ia falar, porra, eu travei no pó e o Diego me interrompeu. Eu ia falar, cara, a minha lista eu fiz assim, ó, de qualquer jeito, o que veio na cabeça, e o cara me cria uma categoria de só autores nacionais. Porra, Mati, bem-vindo, cara. É, já que eu não conheço alguns casts, vai. Pronto, acabei, Diego. Eu sou o Diego Locou e tô mais por fora que o cotovelo de caminhoneiro. Isso foi bom. Cara, eu não sei aonde esse episódio vai parar. Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente. E o ouvinte também não, eu não posso fazer promessas se vai ser bom ou ruim, mas enfim, né? Porque hoje nós reunimos aqui no LivroCast uma galera aí pra falar de livros, pra indicar livros, em um episódio especial do Dia do Podcast. Então vai rolar uma brincadeira aqui agora com alguns podcasts amigos nossos que resolveram aí brincar e divulgar a mídia podcast, né? Como, quando, porquê e etc. Agora aqui no LivroCast. Bom, querido ouvinte, antes de qualquer coisa, eu repito o que eu falei na introdução, eu não sei aonde isso vai dar e eu não tenho culpa nenhuma do que está prestes a acontecer. Vamos culpar aí a Domênica e o Basso, né, a Domênica do Cabuloso Cast e o Basso do Covid dos Livros, porque foram eles que tiveram essa ideia, né, então se der alguma coisa der errada, vá reclamar com eles, porque, enfim, vamos dar nome aos bois. Bom, a ideia desse episódio, tá, foi bem simples, os dois, né, a Domênica e o Basso juntaram um grupo de podcasts de literatura ou não, como a gente já fala mais à frente, e a ideia era aproveitar a data do Dia do Podcast, que, se eu não me engano, é dia 21 de outubro. Alguém me corrija. É isso. Começamos bem. Isso não tava na pauta. Não tá na pauta isso aí, cara, desculpa. O texto quem fez foi o Domênico Basso. Mentira, fui eu. Essa culpa é minha. A ideia era aproveitar a data do Dia do Podcast pra divulgar a mídia, ou seja, pegar o público que ouve o LivroCast e apresentar podcasts novos. Talvez eu já conheça algum, talvez você ouvinte já tenha ouvido algum ou outro. Vão ter outros podcasts aqui hoje mencionados no episódio de hoje, que talvez você não conheça, e a ideia é justamente essa, divulgar, fazer você conhecer e apoiar a mídia, né? Porque, cara, a podosfera é muito segmentada e tem programas pra todos os tipos de leitores, né? E todos os gostos, né? Não só de literatura também, mas enfim. Então, como é que vai ser? Como é que vai funcionar isso aqui hoje? O LivroCast hoje tá gravando esse episódio, nós quatro, eu, o Bruno, o Rodrigo e o Diego, e cada um de nós vai indicar um livro pra um desses podcasts, entre aspas, parceiro barra amigo, ok? E aí, o que vai acontecer? Acabamos o programa, lá no Cabuloso Cast, eles vão ter um episódio da mesma forma, eles indicando um livro pra todos os outros. Lá no Covil dos Livros, mesma coisa. Lá no Literário Cast, a mesma coisa. E assim, todos os podcasts que toparam brincar disso, de indicar livros pros outros, vão ter um episódio temático do Dia do Podcast. Uma brincadeirinha tranquila, rápida, leve, divertida. Eu espero que seja divertida. Piadas, hein? Hoje eu quero ver muitas piadas nesse programa. E a ideia é essa, tá? Então aqui embaixo na postagem, avisando, né? Tem 1,5 milhão de links de episódios pra você ouvir, se divertir e conhecer podcasts novos. Bom, então vamos começar essa palhaçada, como falaram na introdução. Eu quero ver a indicação de cada um de vocês para esses podcasts amigos. Eu quero começar com indicações de livros para um podcast que eu acompanho, eu acho sensacional, chamado 12 Trabalhos do Escritor, lá do AJ, né, Oliveira. Enfim, é um podcast cheio de opiniões de autores, ele mandou uma descrição pra gente. Um podcast constituído de opiniões de autores para novos escritores. O objetivo é ensinar o ofício da escrita através de uma linha do tempo com 12 temas. Então, esse é é o 12 Trabalhos, pra quem não conhece, é um podcast bem bacana. Muita gente bacana aparecendo por lá. Aqui embaixo também tem o link do podcast, evidentemente, né? E eu queria saber do Bruno Assis que livro ele indica pro 12 Trabalhos. Então, eu separei dois livros pra indicar pro 12 Trabalhos. Um pro podcast e um pro menino AJ Oliveira. Ah, começou a putaria já, né? Ele começou a quebrar a regra. É, lógico. Até porque o AJ merece um livro só pra ele, eu vou explicar depois. Mas vou começar com o livro pro 12 Trabalhos, né? Que eu escolhi Misery, do Stephen King. Puta que pariu. Alguém aí já leu Misery, sabe a história? Não, né? Eu já li. Eu conheço o filme só, cara. Você conhece o filme, então também está bem introduzido no assunto. Mas ele fala sobre um escritor que ele tem um acidente na estrada, ele terminou de escrever um livro dele, tem um acidente na estrada e ele é salvo por ninguém mais, ninguém menos do que a fã número um dele. Só que essa fã número um dele é louca, treslocada. E quando ela descobre que ele matou a personagem que ela mais gosta, fudeu de grandão pro cara. E eu acho que o AJ ainda não ensinou o que fazer com fã obsessivo. Acho que esse é um dos 12 trabalhos que ele precisa ensinar. O que fazer quando um fã te prende na cama e quebra sua perna. Eu acho que é um bom coisa pra ele fazer, assim. Especialmente quando a sua fã número um acha ruim o que você escreveu, ou quando ela acha bom o que você escreveu, ou quando você não escreve, né? É, independente do que acontecer, você tá fudido na mão da mulher. Então, assim, o AJ tem que ensinar como fazer isso. Até porque, pra quem não conhece os 12 trabalhos, né, o AJ fala aí de diálogo, como fazer diálogo, narrativa, blá, blá, etc. Várias vertentes aí da escrita, e realmente essa é uma delas, como trabalhar, como agir perante fãs. É, e a segunda indicação é especialmente pro AJ, que eu conheci o menino Adriano Jorge Oliveira, lá na Bienal do Livro de São Paulo, e Adriano Jorge, ele é um vendedor de mão cheia, ele muda até a voz na hora que ele vai conversar com alguém que merece a atenção dele de vendedor. Então eu tava olhando na minha estante aqui, eu tenho um livro chamado Advertising from the Mad Men Era, que seria propagandas da era Mad Men, que são propagandas da década de 50 e 60. São dois calhamaços só de referência de como fazer propaganda. Eu acho que é bom pro AJ sair da área de serviço dele, pra ele poder ver o que ele tem que fazer. Eu acho que combina bastante com a personalidade dele. Caralho, cara. Eu me arrependo tanto de não ter ido a Bienal, cara, porra. Puta, nem fala. É, o Bruno esteve lá, ele encontrou com quase todo mundo que vai ser mencionado aqui hoje, então acho que o Bruno vai ter um conhecimento além do nosso aqui, de meras mortais que não tiveram como ir à Bienal. Pois é, o AJ merece essa propaganda. Quer dizer, não, ele faz propaganda sozinho. Ah, deixa pra lá, esquece. vamos lá. Continuando, 12 trabalhos, Rodrigo Ramatti. Então, como os 12 trabalhos do escritor, ele fala sobre, tcharam, escritores, as dificuldades que o escritor enfrenta, né? Eu separei um livro aqui de um escritor brasileiro, como eu disse, só ia falar de literatura nacional. Então eu separei aqui um livro do Antônio Chercheneski. Vocês já ouviram falar dele? Já ouvi, mas eu nunca li nada dele. Não! Ele tem um livro muito legal, Zumbis no Velho Oeste, Chamaria nos Dentes. Eu tenho também, mas eu não li. Mas esse que eu vou indicar, ele é um livro de contos. E o título dele, do livro, tem muito a ver com os 12 trabalhos do escritor, que é A Página Assombrada por Fantasmas. Ele é um livro de contos fininho, só que ele tem 9 contos. Isso é mais legal se tivesse 12, né? Mas tem 9 só que eu olhei aqui agora. Dá nada, ele leu os 3 melhores 2 vezes. Boa. E todos os contos desse livro, eles giram em torno de escritores ou de livros. Tem um conto sobre pessoas que lembram de coisas do passado, relacionadas à literatura, coisas que liam quando eram jovens. Tem um conto que fala de um cara que traduz só autores russos. É muito legal. O Antônio Chercheneski, ele escreve bem pra caralho. E essa indicação aí, pro 12 Trabalhos do Escritor, pro AJ Oliveira, vai ser excelente pra ele e pra todo mundo que lê também, né? Porque é foda o livro. O Antônio Chercheneski tava na Granta, né? Eleito como um dos melhores jovens autores brasileiros. Pode ganhar o prêmio que quiserem dar pra ele, porque ele merece. O cara é foda. Cara, eu falei antes que o Bruno foi chamado pra essa conversa porque ele conheceu quase todos os integrantes dos podcasts, do Hosters. Hosters não, né? Hosts na Bienal. O Rodrigo tá aqui porque o cara entende pra caralho também de livro. E não que o Bruno não entenda, né? Mas é um cara que entende pra caralho aí de literatura nacional também e tal. Deu pra ver, né? Então estamos bem aqui hoje. Agora partindo de duas indicações sérias, pra uma indicação que eu imagino que será menos séria. Diego, um livro para o programa 12 Trabalhos do Escritor. O Marcelo fica botando expectativa, tá ligado? Aí quando o cara vai falar, acaba sendo uma merda, mas tudo bem. Então, como são 12 trabalhos, eu acho que é trabalho demais pra um escritor, então eu vou indicar 1001 discos para ouvir antes de morrer. Enquanto vai trabalhando, vai pelo menos ouvindo uma musiquinha. Cada disco, um dia, em 3 anos, aí o cara escuta um bocado de coisa. Cara, eu tenho esse livro aqui em casa e eu não lembro de ter aberto ele. 3 anos tá sendo assim. Ah, isso faz um por dia, né? Mas se quiser fazer 2 por dia, aí eu acho que já é demais. Caraca, uns 3 anos aí, 4 anos. Tá, e agora é minha vez de indicar um livro pro AJ, né, do 12 Trabalhos do Escritor. Cara, eu vou indicar um livro do pai de um amigo meu, que gravou o livrocast 66 sobre o Exorcista, que é o Gilmar Milese, que é o pai do G, Jean Milesi. Por quê? Porque eu acho que um dos trabalhos do escritor é achar um outro trabalho, né? Infelizmente. Então eu falo isso sem com pesar. E o Gilmar, cara, ele é porteiro e ele escreve, é autor, lógico, né? E ele escreve durante o trabalho dele, na parte da madrugada. Então eu achei muito foda que ele conseguiu conciliar um trabalho que paga as contas dele com algo que ele faça o prazer, que é escrever. E ele escreveu um livro que eu achei muito foda também, chamado, eu não sei falar isso, que eu não sei que língua que é, mas vamos tentar. É Requiescate em Pace. Deve ser Descanse em Paz em alguma língua. É latim, né? É, acho que sim. É Requiescate em Pace. Enfim. Que é Crônicas da Cidade dos Mortos. Que é um livro, é meio que autobiográfico, né? Mas com uma certa ficção dentro ali. É a história de um autor que não tem como se manter só com a escrita e consegue emprego como vigia noturno de um cemitério, né? O pai do Jean, o Gilmar, ele não trabalha no cemitério, mas na portaria. É um vigia, portanto. Mas o cara do livro é um vigia noturno de um cemitério. E ele conta várias crônicas aí nessa Cidade dos Mortos e brinca um pouco ali com terror, óbvio, né? Suspense e tal. Bem bacana. Eu acho que tem tudo a ver também. Até porque uma coisa que todo autor brasileiro de iniciante, né? Como eu falei antes, ele tem que ter é muita vontade e perseverança de conseguir conciliar algo que ele se faz inicialmente pro hobby com o tempo livre que ele dispõe, né? Então eu acho bacana indicar um autor aqui de Florianópolis, um pai de amigo meu que tem muito talento, não é só porque é pai de amigo meu que eu tô falando aqui. Tá aí, AJ. Gilmar Milesi. E Requiescate em Pace é latim mesmo. É Descanse em Paz, né? É Repouso em Paz. E é daí que vem o hippie. Aham, exatamente, cara, exatamente. Eu sei falar latim, sempre soube. É, lógico, latim é uma língua que todo mundo fala. É uma língua pra ser falada, inclusive. Ela existe pra isso. Virando a página, então, vamos para mais um podcast que faz parte desse clubinho do dia do podcast. Vamos falar do Esfera Geek, que eu confesso que é o dos podcasts listados aqui, é o que eu conheço há menos tempo. E eu conheço desde que o Mário, que gravou com a gente o Apanhador no Campo de Centeio, ele entrou pra equipe, então eu comecei a acompanhar. Então vamos lá, né, vamos falar do que se trata o Esfera Geek, lá feito pelo Thiago Simão, pela Arita Souza e agora pelo Mário, Márcio Félix. Bom, o Esfera Geek é um site de podcast sobre cultura pop, com ênfase em cinema, literatura e games, apimentado com um pouco de política. É, não, eu conheci o Thiago e o Mário na Bienal do Livro de São Paulo, os dois são gente boa pra caralho. Eu não conhecia eles antes, né, não conhecia também o Esfera Cast, o Esfera Geek no, como um todo. Então eu ouvi um episódio aqui, outro ali ainda, mas eu tô devendo também ouvir mais. Desculpa aí, Thiago. Mas eu quero saber, então, o que vocês vão indicar pro Esfera Geek, pro Esfera Cast, né? Começando agora pelo Rodrigo Ramatti. Então, como é um podcast que fala sobre coisas nerds, né, coisas geek, cultura pop, cinema, literatura, política também, né? É um livro que, pra quem gosta desses temas, eu acho que não tem como não gostar, porque ele mistura tudo isso com humor ainda. Se vocês não leram, provavelmente já ouviram falar, é o Xangô de Baker Street, do Jô Soares. Porra, boa, boa, muito boa. Esse eu já li também. Cara, é um livro muito divertido, muito engraçado. Ele resgata lá o Sherlock Holmes, né? Traz ele pro Brasil, tem todo aquele toque ácido, irônico do Jô Soares. É uma aventura muito, muito engraçada, muito divertida, e eu acho que não tem como eles não gostarem. Se não leram, leiam, porque não tem como não gostar desse livro. A não ser que alguém não goste, né? Eu li esse livro muito, muito, muito, muito, muito tempo atrás, cara, e, porra, muito, muito foda. Eu quero voltar a ler ele agora que sou um pouco mais velho, que eu não tinha idade pra entender tudo, eu acho. O sarcasmo e tal. Cara, tem tanta ironia, tanta coisa escondida. É, eu lembro de algumas coisas e eu penso em tudo que eu perdi, então essa dica vale pra mim também, cara. É, eu lembro de ter gostado dele também. Eu li quando eu era adolescente, devia ter, sei lá, 14 anos de idade. E depois eu li outros dois livros do Jô Soares que eu não gostei, então eu tô com um pouco de medo de voltar nesse, né? Vai que eu não gosto dele também. Não, mas o Jô Soares, ele gastou um pouco do... boa parte do talento dele literário nesse livro. Do talento dele nesse livro. Eu concordo. Concordo. Eu acredito bastante, porque os dois que eu li... Cara, eu li três dele e esse é de longe o melhor. Mas vambora, vambora. Não vamos ficar criticando gratuitamente o Jô Soares aqui. Diego, tua vez, cara, um livro pro Esfera Geek e Esfera Cast. Então, pro Esfera Geek, não só um livro eu vou indicar, mas também um episódio do JPC Cast 10, que é o Marvel Comics, A História Secreta. Talvez já tenham lido, mas é um livro bem interessante que fala sobre a história da criação dos personagens e tudo mais. Porra, tudo a ver com geek, hein, cara? Cara, eu vou seguir ali a dica do Diego agora, pegando a parte geek do Esfera, né? E eu vou indicar pro Esfera Geek, lá pro Thiago, pra Arita e pro Mário, abre aspas, aspas, a Bíblia para Minecrafters. A história da Bíblia contada bloco a bloco. Marcelo Zaniolo. Palmas para mim, obrigado. Marcelo Zaniolo, favor explicar essa indicação. Puta que pariu. Cara, olha só, o Esfera Geeks é um podcast de cinema, ok, de literatura, games e com um pouco de política. A Bíblia para Minecrafters é um livro, então tem a ver com literatura, fala de games, que tem a ver com Minecraft, e tem um pouco de política, porque tem seres humanos na história. Então, fechou, cara. Puta que tá pariu, aí. Que forçação de barra. Eu nunca falei que as indicações tinham que ser boas. Meu Deus, acho que foi a maior forçação de barra que eu já vi na história desse podcast. Cara, esse livro existe, tá? Tá aqui embaixo na postagem, não foi eu que inventei, não. Ô, Marcel, que ele ouviu na história deste podcast, então já ouviu forçações de barras maiores em outro podcast. É, polêmica. Conta aí, Bruno. Mas sério, cara, quando eu vi esse título, cara, eu pensei que eu tinha que guardar ele pra alguma coisa, enfim, está aqui a ocasião. A Bíblia para Minecrafters. O melhor de tudo é o subtítulo. A história da Bíblia contada bloco a bloco. Eu tô imaginando Jesus agora em formato Minecraft. Quadrado. Jesus crucificado, assim, meu Deus. Ai, cara, vai lá, Esfera Geek, você tem que gravar um episódio sobre esse livro agora. Não, tem não, tem não. Para com isso. Tá, vai lá, Bruno, tua vez agora de indicar o livro. Então, pro Esfera Geek, eu pensei também no lado geek e eu vou juntar um quadrinho nacional, que eu vou indicar Valente, do Vitor Cafage. Provavelmente vocês já conhecem o Valente, alguém aí já conhece o Valente? Sim! Seu Valente é um amorzinho da minha vida. Eu conheci, sei lá, tem uns 5, 6 anos já, quando o Vitor lançava no site dele ainda. E ele conta a história de um cachorrinho adolescente, completamente nerd e que se apaixona com a facilidade absurda. Então ele é todo bobão, todo retardado, ele tem várias referências nerds no meio do caminho, que eu acho que vem, engloba filme, engloba quadrinho, engloba série, engloba um monte de coisa, e eu acho que é uma indicação boa pro Esfera Geek, e pelo que eu andei rodando lá, tá faltando quadrinho pra eles poderem falar. Porra, bacana, cara. Eu tô pra ler faz muito tempo, cara. Muito tempo. Eu só tenho vontade de lamber o Valente de tão bonito que ele é. Só pra entender, é um cachorro adolescente nerd? Isso, um cachorro adolescente nerd. Entendi. E dá pra encontrar as tirinhas fácil. Tem o site do Vitor, que é o Panini Parker, que tem uma boa parte das tirinhas tem lá, e ele vende. Acho que agora entrou pela Panini, são 4 volumes. Deve sair o 5º por agora, que eu andei stalkeando o Vitor, e ele tava fazendo as páginas do 5º. E se eu não me engano, pelo que eu conversei com ele, vão ser 6 volumes. Então tá quase no final já. Cara, deve ser foda mesmo, porque eu tenho aquele Turma da Mônica Laços, que é traço dele, né? E é muito foda, muito foda. É, não, o Turma da Mônica Laços é quase o ápice de tudo que ele fez em Valente, que ele tinha feito antes, assim. O Valente é muito bonitinho e tem muito mais humor do que a Turma da Mônica Laços. É bom que eu sempre esqueço que eu tenho que comprar Valente, agora sempre, quando eu estiver editando o cast, eu vou lembrar de comprar. Bacana. E vai esquecer de novo. Não, não vou. Essa vez eu compro. Vamos lá. Me cobrem. Me cobrem. Vai esquecer, com certeza. Virando a página novamente, agora vamos para o Literário Cast, lá do Rafael Francis, da Larissa Siriani, da Ana Schermack. Bom, o Literário Cast, eu acho que muitos dos nossos ouvintes já conhecem de outras brincadeiras, né, de Jabacast, etc, que nós gravamos juntos. A Ana já veio pra cá várias vezes, o Rafael Francis algumas 2-3 vezes, eu acho, também. É um podcast aí, segundo, né, vamos usar aqui a descrição deles. Podcast direcionado a assuntos do meio literário. Um espaço livre para debates direcionados a tópicos da literatura, do mercado editorial nos segmentos literários de adaptações e reticências. Então agora começando pela indicação do seu Diego, por favor. Então, já pra abrir as indicações do Literário Cast, pra eles não serem tão literais nas palavras, eu vou indicar o livro das criaturas de Harry Potter. Um livro bem ilustrado, bem bacana, explica todas as criaturas nos livros de Harry Potter. Porra, cara, vocês estão bons demais. Eu fiz uma lista tão tosca de todos os podcasts aqui, eu tô me sentindo... Todo mundo esperando que as piadas viessem do Diego. A escolhambação tá vindo do Marcelo. É, cara, tá vindo de mim, infelizmente. Bom, o Literário Cast, né, Literário Cast, fala de literatura, como ficou bem claro na descrição. Só que poucos sabem que o senhor Rafael Francis é professor de matemática. Então, eu juntei os meus dons, enfim, não sei descrever meus dons, que são muito ruins. Escolhi o livro chamado O Homem que Calculava de Malbataran. Quando ele falou, eu juntei meus dons, achei que ia falar O Poderoso Chefão com Don Corleone. Não. Cara, O Homem que Calculava é um livro aí que eu li lá no primeiro ano, acho, cara, segundo ano do ensino fundamental ainda, bem novinho. É muito famosa a história dele, que ele tem três irmãos no meio do deserto com um número não divisível por três de camelos e ele faz uma divisão justa dos camelos lá. É uma história bem famosa. Basicamente de matemática e... Eu li o livro até uns 60%, mas como ele é muito episódico, né, eu cansei. É um livro de lógica, né? É um livro de lógica e tal, de mediação, etc. De matemática, evidentemente. Mas é um livro, então, toma, Literário Cast, é de vocês. Eu falei, cara, minhas indicações são as piores hoje. Ela pelo menos fez algum sentido com o podcast. Tudo bem que é um sentido, uma coisa que ninguém sabia. Obrigado, Ramat. Vocês voltarão mais vezes, gente. Vai lá, me salvem agora, Bruno, e depois Ramat, indicações para o Literário Cast. Então, como o Literário Cast, ele não fala de livros específicos, mas ele fala de assuntos relacionados à literatura, só que aqui a gente tem que separar um livro, né? Então eu separei o Peter Pan Escarlate, da Geraldine McCaughrean. Eu não sei falar o sobrenome dela, peço perdão pelo vacilo, porque ele é a sequência oficial do Peter Pan. Muita gente não sabe, mas o Peter Pan tem uma sequência, e tudo porque tem a questão dos direitos autorais, né? Que o autor, né, o J.M. Barrie, ele tinha dado os direitos autorais do Peter Pan para um hospital. E quando tava para vencer esses direitos, eles fizeram um novo livro para poder renovar o direito e o hospital continuar recebendo. Então acho que seria um assunto legal pro Literário Cast trabalhar, né, essas sequências de livro que não foram feitos pelo próprio autor. E eu acho que um bom exemplo aí, que eu até gostei de Peter Pan Escarlate, é um livro bacana, e eu acho que esse é um livro que eles poderiam falar também nesse podcast. Fanboy de Peter Pan detectado. Eu sou fanboy de Peter Pan mesmo, assim. Se eu puder, eu tenho todas as edições de Peter Pan, eu desenho Peter Pan no meu quarto, eu vou fazer a tatuagem do Peter Pan em breve, então, fanboy aço assumido. Tu voa também, cara, com pó de... Como é que é? Pirim pim pim. esse é do sítio. É o pó de fada. O pirim pim pim é o do sítio. É verdade. Caralho, misturou tudo aqui na minha cabeça agora. Que merda. Ramat, sua indicação também, por favor. Autor nacional. Não só autor nacional, como autor nacional autopublicado. Não só autor nacional autopublicado, como uma coletânea autopublicada. Meu Deus, porra. Se você for ver bem, você puxar a lista de episódios lá do Literário Cast, eles, como diz o Bruno, eles não falam só eles não falam de livros, eles falam de temas, geralmente temas sensíveis, né, ligados à literatura. Então eu tenho uma antologia aqui, ela foi organizada pela Lady Sibila e pela Aline Valek, que é o Universo Desconstruído, ficção científica feminista. Cara, é uma antologia de contos, ela foi autopublicada pelo site lá, pelo blog da Sibila, né, o Momentum Saga, e pelo Clube de Autores. E eu comprei a versão física. São contos muito bons de ficção científica, com mulheres como protagonistas. Tem três deles, cara, em especial o da Sibila mesmo, que é muito bom. Tem o da própria Aline Valek também, curiosamente, não é puxando sardinha, mas o da Sibila e da Aline Valek são dois ótimos contos. A Aline Valek é uma escritora excelente, eu conheci ela por esse livro. Tem até um romance que ela lançou agora, que eu esqueci o nome, tem alguma coisa a ver com Água Viva, mas... Cara, qual que é o nome? As Águas Vivas Não Sabem de Si. Isso, eu conheci a Aline há muito, muito, muito, muito tempo atrás, cara, lá nos primórdios do Twitter, e ela escreve muito bem mesmo, cara. A Sibila, né, conheci recentemente. Agora, o melhor conto de todos, disparado, eu até fiz uma postagem no meu blog lá, falei, puxei saco mesmo. É da host do Taverna do Fim do Mundo, a Gabriela Ventura. O conto bom, viu? Esse excelente mesmo. Se não gostar dos outros, vale a pena comprar o livro por esse. Aliás, o Taverna tá fazendo falta. Tá parado também, né? Porra, que foda, cara. Eu tô doido pra ler essa antologia publicada aí. Tá na minha lista ainda, eu vou ler em breve. Tá só esperando abaixar a poeira aqui dos meus livros não lidos. Se eu não me engano, tem parte 1 e parte 2, né? São dois volumes, né? Tem o volume 2 também. Não, legal, cara. Legal, vamos atrás. Esse que tu falou é a primeira parte, é o volume 1. É o primeiro. Tá. É o volume 1. Bacana. I wouldn't kill a winner. I don't get what they do it for. It's also terrible. Então, virando a página agora, minha vez de começar. Eu vou me redimir agora com os ouvintes, já que as indicações estão boas e sérias. Eu vou começar agora. Bom, eu vou juntar dois nessa indicação, tá? Mundo Freak e Ponto G. Como eu falei lá no início, não ia ser só podcast de literatura, né? Mas também o Mundo Freak e o Ponto G. O Mundo Freak é um podcast aí de conspirações, mitologias, sobrenatural, fatos duvidosos e casos insólitos segundo os próprios, né? Cara, é um podcast muito foda, muito foda. O Andrei participa direto com a gente aqui. E também agora tem um novo produto deles, que é o Ponto G, que é um podcast só de mulheres, né? Gravado só por mulheres, que falam sobre personalidades e situações femininas na história da humanidade. Então, um episódio muito bom deles sobre Anne Frank. É um produto novo, é um podcast novo que vale muito a pena ser ouvido. Assim como o próprio Mundo Freak, né? Que acho que também já é unanimidade na podosfera. Eles estão juntos aqui, mas eu vou indicar um livro pra cada um, tá? Eu vou começar pelo Ponto G, indicando Frankenstein, da Mary Shelley, que é um livro aí de terror que é muito foda e de uma autora aí que numa época em que mulheres não tinham voz, é sempre legal exaltar um nome feminino. Menino, entre tantos homens, que escreveu uma obra que persiste há tanto tempo, sabe? Então acho que é uma baita indicação pra eles. Já leram Frankenstein? Já, já. Frankenstein é do caralho, velho. Eu li uma edição junto com Drácula e com o Médico Monstro. Só que Frankenstein é do caralho. Eu nem imaginava que era tão bom igual era. Então, eu tinha essa edição aí. É uma capa preta, né? Grossona. Com a abertura do Stephen King ainda. Então, só que eu emprestei pra alguém e nunca mais devolveram. Eu peguei da biblioteca da escola. Eu queria roubar da biblioteca da escola. Você é o tipo de pessoa que pega e não devolve, entendi. Eu peguei da minha prima e nunca mais devolvi. E o Ramat não é a minha prima. Aposto que ela tá com vergonha de pedir. Não, acho que ela nem lembra, cara. Acho que ela nem lembra. Na real, eu troquei por algum do Augusto Cury. Uma boa troca, eu acho. Falando agora, eu posso estar muito enganado, cara, mas a Mary Shelley, nesse livro aqui, Frankenstein, era inverno, eu não sei de qual país que ela é, mas era inverno, muito, muito frio, assim, e o marido dela, o namorado dela, se reuniu com vários outros escritores numa casa, com a proposta de escrever naquele inverno uma história de terror que seria, tipo, a melhor história de terror de todos os tempos, né? E ela, que eu imagino eu também, acho que ele também escrevia, óbvio, mas ela não era, tipo, do cubinho masculino, topou participar e foi ela que escreveu uma das histórias mais fodas de terror, né? Então, eu posso ter errado, e se eu tiver errado, eu vou cortar na edição, porque senão, né, não faz sentido. Mas é muito foda que é uma mulher no meio de um monte de homem que escreveu uma história muito foda e tem tudo a ver com ponto G. Bom, vamos fazer o seguinte, eu quero que vocês indiquem ponto G antes, depois eu falo do Mundo Freak daí, pode ser? Então, Bruno, indique um livro para o ponto G, por favor. Pro ponto G, eu vou indicar um livro infantil, porque eu acho que as meninas precisam de boas referências nesse mundo machista que nós vivemos. Portanto, vou indicar um livro infantil, eu vou indicar Matilda, do Roald Dahl, que tem um filme, né, a maioria deve conhecer por causa do filme, que ele passava muito na sessão da tarde, passa até hoje, mas ele conta a história de uma menininha que é muito inteligente num lar que não dá a menor bola pra ela, os pais dela não valorizam, acham que menina não tem que estudar, menina tem que só cuidar da casa, e ela não tá nem aí, ela simplesmente vai pegar os livros dela, sentar no cantinho e ler, e depois ela vai desenvolvendo na escola e tentando aprender o máximo que ela consegue. Eu acho que é um bom exemplo pra gente dar pras meninas pequenas, né, é um livro que eu acho que eu vou dar pra minha sobrinha ler quando ela tiver idade pra poder ler tranquila. Então, acho que toda menininha devia ler Matilda pra ter esse referencial. Cara, eu não li o livro, mas eu vi o filme, é muito legal. Eu lembro do filme, assim, só do nome, cara. É, o livro segue a mesma base do filme, assim, só que ele tem um estilo do Roald Dahl, que é um estilo muito mais de humor, né? Que o Roald Dahl, pra quem não sabe, ele escreveu Fantástica Fábrica de Chocolates, escreveu As Bruxas, escreveu James e o Pêssego Gigante. Então, ele tem um tom de humor muito legal nos livros infantis dele, e Matilda é um desses que é muito engraçado, assim. Você vai lendo, e é um livro infantil mesmo, você vai se divertindo com aquelas situações bobas, na hora que você vê, ele passou uma lição de moral gigante no oceano, você ficou tipo, uou, calma aí. Ramat, tua vez aí, cara, vamos lá. Tá, pro ponto G, eu vou indicar um livro de uma escritora nacional, é lógico, mas de uma escritora, menina. Eu descobri esse livro meio que por acaso, eu vi na internet, achei interessante a capa. É o Ball Jointed Alice, da Priscila Matsumoto. Uma Ball Jointed Doll é aquelas bonequinhas de que se usa pra desenhar como modelo, com as juntas de bolinha, que você põe ela na posição assim, aquele bonequinho de madeira que você põe na posição e ele fica na posição pra você desenhar anatomia, pra desenhar figura humana. E a Alice é uma boneca de madeira, só que em tamanho real, que um personagem principal do livro cria. E essa boneca, num belo dia, ele cria ela com a feição de uma ex-namorada. E no dia seguinte, um belo dia, ele cria a boneca, no dia seguinte ela acorda e fala, oi, bom dia. Ele, ah, tá, oi, bom dia. As pessoas, os amigos dele que entram na cena, que entram na história, veem que a boneca, ah, legal, sua boneca criou vida, interessante. Conversa com ela numa boa, tranquilo. Pensem, agora vem Ball Jointed Alice. Pensem num livro, uma versão de Alice no País das Maravilhas pra adultos. Imagine, a Alice no País das Maravilhas original seria, tipo, uma criança que consumiu LSD. Agora, pensem nesse livro como adultos que consumiram drogas dentro de um hospício. É, basicamente, a história do Ball Jointed Alice. Tem o chapeleiro, tem o gato de Cheshire, tem a rainha vermelha, tudo. Só que travestido numa história de pessoas com problemas de drogas, que não se ajustam na sociedade, que vão parar num hospício e que tem que lidar com essa boneca que criou vida, uma reencarnação da ex do personagem principal. É muito louco e muito bom o livro. Bom, agora, saindo de duas indicações, três, né, porque a minha foi legal também, vai, falar sério, Frankenstein é legal. Três indicações boas, eu tô ansioso pra do Diego, vai lá, Diego, ponto G. Cara, eu separei um livro só, e é o seguinte, então eu já vou começar com o Mundo Freak, tá? Então vai ser assim, é um livro pro pessoal do Mundo Freak poderem se aproximar mais das meninas do ponto G, que é o Playbook do Barney Stinson. O Barney Stinson é tipo, é o pegador fodástico da do mundo, do, sabe? Do How I Met Your Mother. E esse livro é um livro das cantadas que ele usa no, na série e algumas outras mais. Foi, Diego, esse livro é pros dois podcasts, Mundo Freak e Ponto G, é isso? Na verdade, pro pessoal do Mundo Freak poder se aproximar mais das meninas do, do Ponto G. Ah, não foi? Foi legal, até que encaixou ali na tua proposta. Porra, eu tava preocupado, cara. Eu tava preocupado. Cara, eu vou indicar então o livro pro Mundo Freak, lá do, do Rafael, o Jacaúna, do Andrei, né? O Andrei tá sempre aqui com a gente. E eu vou indicar um livro, porque eu conheço o Andrei. Eu vou indicar o livro O Exorcista pro Andrei. Porque ele participou do Livrocast 3 vezes e as 3 vezes ele falou do Exorcista. Então eu quero que ele fale no Mundo Freak sobre O Exorcista, apenas. Não foi falado, é um caso real, tem a ver com conspiração, com sobrenatural. E tô esperando esse episódio desde que eu ouço o Mundo Freak. O seu livro dialoga com o meu, hein? Qual que é o teu? Vai lá, Ramate. É o Até o Fim da Queda, do Ivan Mizanzuki. Sem querer eu fiz uma, o ponto G com o Mundo Freak, eu fiz uma relação aí de livros loucos, né? Livros meio surtados. Do Ivan Mizanzuki é isso, o cara é um cara que escreveu um livro maldito que levou os leitores ao suicídio, né? Tem demônios envolvidos no meio. Tipo o Rei de Amarelo? É, na verdade ele começa o livro com uma investigação sobre como o cara, aquele escritor fez isso, se foi ele, que foi culpa da história dele que fez as pessoas suicidarem. É como se fosse uma investigação. Cara, o Ivan é muito foda, eu tô pra ler o livro dele faz tempo já, comprei aqui no Kindle, mas ainda não tive tempo. Agora é a vez do Bruno? Sou eu, acho que falta só eu indicar agora, né? Então beleza. Pro Mundo Freak, eu pensei numa conspiração que eles poderiam falar, numa sociedade secreta e tal, que a gente não tem muita informação sobre ela. Eu tô falando da sociedade secreta... Dan Brown. Ah, Dan Brown, lógico, eu vou indicar Dan Brown aqui. Já passou a época de indicar Dan Brown. É, acabou isso em 2005, tá? Mas eu vou indicar Desventuras em Série. Aproveitar que vai sair a série da Netflix, eu já tô surtado com a série, que vai sair em janeiro. E na série tem uma sociedade secreta chamada CSC, e que eles praticamente governam tudo ali dentro. E não tem muita informação sobre ela, é uma coisa meio obscura, ela lida com a vida dos 3 irmãos Baudelaire. Então eu queria ver um episódio especial do Mundo Freak sobre a CSC e as implicações dela no mundo. Cara, eu não sei do que se trata essa série, cara. Eu te falo o que se trata a série. É uma série, como se fala, Desventuras em Série, ou seja, é a história triste dos órfãos Baudelaire. São 3 irmãos que perderam o pai e a mãe, e eles pulam de tutor pra tutor porque eles não têm onde ficar. E é um tutor pior que o outro, e eles são perseguidos por um cara chamado Conde Olaf. E esse Conde Olaf vai tornar a vida de cada um dos 3 miserável ao extremo. Pera, é um filme com Jim Carrey? Isso, teve um filme com Jim Carrey, e agora vai ter a série da Netflix com o Neil Patrick Harris no papel do Conde Olaf. Caralho, o filme é muito massa, cara. É, então, são 13 livros a série, Desventuras em Série, e é um melhor que o outro, velho. São muito divertidos os livros, o cara escreve como... O estilo de escrita do cara é muito bacana, a forma como ele conta a história, e dos 13 livros eu engoli praticamente 2 semanas de tão rápido que é a leitura. Então, tá aqui pra eu reler também antes da série, vou... É indicação pro Mundo Freak aí, pra eles fazerem um episódio especial sobre CSC. Cara, o filme desse livro, ele abrange mais de um livro, né? É, ele pega os 3 primeiros volumes e ficou bom, eu gostei muito da adaptação e eu acho que a série da Netflix também vai fazer uma coisa diferente aí no meio. Então eu quero ver como que eles vão fazer. Eu achei legal o filme, mas o livro eu li só o primeiro. É que ele é pra uma faixa etária meio mais jovem, né? São livros infanto-juvenis quase, então... Mas ele começa a ficar mais sério depois, assim. Os últimos livros são bem pesados, são bem tristes e pesados mesmo. Virando a página, vamos falar agora do Mitografias, lá do Leonardo Mitocôndrias, do Pablo Assis, Juliane Amada, Anilda Alcarinque, Lucas Ferraz, que é amigo do Ramate, né, o pessoal aí que... Podosfera é um lugar pequeno, né? Bom, o Mitografias, pra quem não conhece, é um site e podcast lá do Papo Lendário, que é um site também maior que o podcast, né? Ele vai muito além do podcast. E é um podcast, como se indica, sobre mitologias. Não é o contrário? O... Como assim? Papo Lendário é o podcast do site Mitografias? Isso, isso. Eu falei o contrário? Falou. Porra, deixa eu... Eu não vou arrumar. Deixa o erro no ar aí, bebê. O Papo Lendário é um podcast, né? Do site Mitografias, que é um site maior, com textos e publicações, etc. E é um, né? Como se dá a entender, né? É um site sobre mitologias, um podcast sobre mitologias, lendas, religiões, o mundo todo. Então agora eu quero saber... Deixa eu ver quem que é o primeiro a falar. Eu quero que o Bruno, agora começando, Bruno, por favor, indique um livro para o Mitografias, por favor. Eu vou indicar um livro que eu sei que a Nilda gosta bastante, um autor que a Nilda gosta gosta bastante e que tem uma mitologia muito grande por trás e que eu acho que seria legal mitografias talvez fazer um episódio especial sobre a série Discworld, que é a série escrita pelo Terry Pratchett. E eu vou indicar aqui especificamente o livro Pequenos Deuses, que ele fala sobre um deus que voltou pra terra do Discworld, né, que é uma terra diferente da nossa, e esse deus, ele tá tentando se comunicar com um profeta. Só que na hora que ele chega na terra, ele para no corpo de uma tartaruga e descobre que ele só parou no corpo de uma tartaruga porque ninguém mais acredita nele. Só esse cara que vai virar o profeta que acredita. Então ele tem que tentar conversar com esse cara, passar o que ele quer fazer ali, e é uma grande sátira à religião e principalmente às instituições religiosas, a igreja, como que é comandada a igreja. É um livro do caralho, velho. Terry Pratchett é um escritor de humor, assim, muito foda. Eu acho que Pequenos Deuses é um dos melhores livros dele, disparado. Cara, Terry Pratchett é muito foda. Discworld é muito foda. Porra, não conheço. Eu conheço dele aquele livro que ele fez com Gaiman, né, cara? Belas Maldições. E é sensacional também. Eu tenho dois discos do Discworld. Dois discos. Eu tenho dois livros do Discworld. Eu só não vou conseguir mais porque é muito difícil conseguir esses livros, cara. Eu achei um no sebo por R$79,90. Então, você consegue achar todos eles por meios ilegais. Já que a Bertrand tá fazendo o favor de não lançar, então eu tô estimulando mesmo a pirataria. Tem todos pra achar muito facilmente. Qual é teu e-mail, Bruno? Qual é teu e-mail, teu endereço, CPF? Não, não, Polícia Federal, não tô estimulando pirataria. Não, os que eu tenho aqui são da, acho que é da Conrad, né? Cara, eles fazem um serviço muito porco, eles largaram, abandonaram o negócio, né? É, a Conrad lançou os 12 primeiros, aí a Bertrand falou, opa, ganha, pegamos os direitos do Terry Pratchett, vamos lançar. Aí a Bertrand vai lá e faz o quê? Lança a partir do 13º. Então, assim, quem quiser ler os 12 primeiros, se fode aí, acha. E aí, por mim, baixa tudo mesmo, pirateia tudo e foda-se a Bertrand. Desculpa, Bertrand. Eu não tenho nada a ver com isso. Patrocine o Livrocast. Eu endosso o Franco. Eu e o Diego não temos nada a ver com isso, ou seja, o Livrocast não tem nada a ver com isso. Tô tirando o corpo fora aqui. O Estamos em Obras tem sim. Eu sou a favor da pirataria da série Discworld. Culpa da Bertrand. Ramate, mudando de assunto pra Polícia Federal não bater aqui na gravação, cara, indique um livro para o Mitografias, por favor. Então vamos falar de uma coisa mais light, né? Vamos falar de Macumba. Espero que não envolva sacrifício de frango. Caralho. Cara, olha, a gente tá gravando há uma hora e finalmente vocês chegaram nas piadas. Obrigado, gente. Cara, tem um livro, já que estamos falando de mitos, de mitologia, tem um livro de ficção científica, do Lúcio Manfredi, que chama Encruzilhada. Eu vou dar um resumo muito simples que já acho que vai ser interessante. Pense num livro que fala de ficção científica, de mundos paralelos, universos quânticos, atingidos através da macumba, através da magia negra inspirada por deuses africanos. É isso que se trata o livro Encruzilhada, do Lúcio Manfredi. Ah, Mate, o que que tu anda lendo? Cara, o que o Ramat tá tomando, fazendo da vida? Você pensou em chegar a mundos paralelos, a universos paralelos através de encruzilhadas, macumbas e etc? Ou pelo menos é barato, né? Só você botar um arroz, um frango e tal, fica barato pra abrir o portal. Cara, o livro começa muito, muito, muito legal. Ele é um livro da Draco, foi lançado agora, acho que ano passado. Não sei se vocês são ligados ao mundo de videogame. Vocês conhecem Silent Hill? Sim. Então, o cara começa fugindo de alguém que tá perseguindo ele. Ele entra num quarto e o cara tá atrás dele. Ele abre uma porta e ele sai na sala que ele acabou de entrar. Aí ele fica desesperado, foge, pula pela janela, cai na rua, entra em outra casa e ele entra de novo naquela primeira casa. E isso vai desvendando, ele vai tendo flashbacks do passado e ele não consegue fugir do cara, mas ele também não consegue, o cara não chega nele, mas ele também não consegue sair da casa, ele não consegue resolver aquele problema. Esse é o começo do livro. Caralho, cara. Papo lendário, Leonardo, Juliano, Lucas, boa sorte aí, gente. Vale a pena, muito bom. Diego, sua vez? Então, como eu não entendo muito de mitologia, o caralho é quatro, eu não sou bem o cara que crê em algo, eu vou indicar um livro que a gente já falou também no Livrocast, que eu acho que pode ter um pouco a ver aí, não sei, um livro do Neil Gaiman, Deuses Americanos. Pô, tem sim, tem sim. Tem a mitologia própria, tem o universo próprio. Isso, junta todos os deuses. Eu acho que nessa hora o editor devia colocar um coral assim, porque esse livro é foda. Bom, eu vou tentar fazer. Se eu não conseguir, eu corto o desejo do Rodrigo. Eu sou um pecador, porque eu não li Deuses Americanos ainda. Marcelo, derruba o frango. Fazer uma macumba com frango. Então. Opa, parou. Põe o frango na encruzilhada. A gente já falou sobre esse livro, então junto com a indicação do livro, pode ouvir o Livrocast que a gente fala muito sobre esse livro. Cara, eu vou indicar então o meu livro, tá? Pro Papo Lendário Mitografias. Eles são um site de religiões, correto? De mitologias e de lendas. Então, nada mais justo do que eu indicar pra eles um livro quebrando os paradigmas de que gordura é saúde e magreza é doença, do padre Marcelo Rossi. Senhor. É um padre que tem a ver com religião, né? Um paradigma ali ali, que é quebrando os paradigmas de que gordura é saúde, magreza é doença. Então tem um mito, tem uma lenda envolvida. E tem o nome Hua, que eu não faço ideia do que seja. Então eu acredito que seja uma runa, um símbolo mitológico de algum lugar aí. Esse livro é a maior mentira do mundo, porque ele fala que magreza não é doença. Mas se olha a capa desse livro, o padre Marcelo Rossi tá só o pó da hóstia. Ele tá só a fumacinha do conclave, velho. Exato. O padre Marcelo Rossi tá doente. Ele não devia ter usado essa foto na capa. E o Bruno achando que forçação de barra foi a bíblia do Minecraft. Ai, cara. Não, porra, o padre, ele tá magro porque ele tá doente, né? E ele ainda nega isso, né, cara? Tipo... Não, esse é o livro mais mentiroso da face da Terra. Você olha pra cara do livro e fala, não, padre Marcelo Rossi, você tá doente pra cacete, velho. Para com isso. Viu? Não tem tudo a ver com eles, cara. Porra, boa sorte aí, gente. E não me chamem pra gravação. Eu sou Marcelo, mas... E é um livro de receita. É um livro de receita? É. É um livro de receita do padre. Quem vai querer ver receita do padre? Padre come hóstia e vinho. Não, e tipo, se ele tá comendo o que ele tá cozinhando, cara, alguma coisa tá muito errada, né, cara? Tá fazendo mal. Ele tá comendo comida estragada. Ele tá com, sei lá, bulimia, aquele padre. Bom, gente, virando a página, eu deixei os dois podcasts culpados por tudo isso pro final, propositalmente, logicamente, né? Então vamos lá, vamos começar pelo covil de livros do querido Basso e do Eduardo, né, ou Du, como mais comumente chamado, podcast dedicado a analisar uma obra por episódio. Voltado para o público que já leu o livro, ou seja, com muitos spoilers, intercala os episódios com clássicos e mainstream. A intenção é criar um clube do livro virtual. Então esse é o covil de livros, links aqui embaixo na postagem. Antes que começou foi o Bruno, então Ramar, cara, o que que tu indica pro pessoal do covil de livros? Cara, eu vou indicar um livro de um cara que eles julgam ser o melhor escritor nacional, porque ele é o melhor escritor nacional mesmo, é o Leonel Caldela. Ah, não, vai indicar Leonel Caldela logo pro covil de livros? Não me venha com Ralph Gunner, tá? Não, Ralph Gunner não, isso não é livro, eu tô falando de livro, literatura. Esse eu só vou indicar porque eles falaram, acho que foi o Basso, que falou que não leu ele ainda, porque ele já leu toda a trilogia Tormenta, ele já leu o Código Élfico também, então eu vou indicar o Caçador de Apóstolos. É um livro foda, muito, muito... Ah, eu tô me repetindo, né? Só tô indicando, é porque achei tudo foda. Mas o Leonel Caldela é... Caldela não. Caralho. Caralho. Acho que não. Então, ele é o cara foda. Eu nunca falei isso, acho que converso mais com o Marcelo. Foi por causa do Leonel Caldela que eu me tornei escritor. Lá no comecinho eu li O Inimigo do Mundo, aí eu falei, porra, eu posso escrever também. Porra, peraí. Tu leu e falou, cara, que merda é essa? Se ele pode, eu também posso. Posso? Não, tu, não, cara, não, que não, foda, não, não, eu não, acho não, eu consigo. Não. Eu falei que foda, eu quero fazer alguma coisa assim também. Ah, tá, não, que tipo... Não, eu li, porra, que droga, velho. Pelo amor de Deus, Leonel Caldela, Deus. É bom deixar claro. Não, aí na época do Orkut eu mandei uma mensagem pra ele, falei, nunca vai responder, né? Pedindo uma dica, né, de como que eu... Uma dica pra escrever um livro, né? E ele respondeu, cara, ele mandou um puta textão, dando dica, mó humilde. Aí eu me motivei. Então, Leonel Caldela é o melhor escritor nacional pra mim. Então, Caçador de Apóstolos é muito foda. Não precisa nem falar nada pro Du e pro Basso, né? Porque ele já tem carteirinha de fã-clube oficial do Leonel Caldela. Diego, sua vez agora? Correio de livros? Ah, esse é um dos culpados pela brincadeira? É um dos culpados pela brincadeira. Ah, então vou sacanear. Meu Deus. Cara, qualquer um do George Martin. Por qual motivo? Porque eu odeio essa porra. Eles amam essa porra. E aí, foda-se. Eu acho chato pra caralho. Eles têm um episódio pra cada livro. Caraca, essa... Eu não entendi se era pra penalizar os caras ou porque eles gostam, aí agora ficou claro. Então que leiam por mim, porque eu não vou ler. Leiam de novo, né? Leiam de novo, leiam por mim. Eu não vou ler essa porra. Cara, bom, eu vou, antes do Bruno falar, eu vou indicar pro Covil de Livros, que são um podcast de spoilers malditos, que eu já ouvi. Quando eu conheci eles, cara, deixa eu lembrar qual episódio que foi. Ah, vou ter que fazer uma busca no site aqui. Eu lembro que era um livro que eu queria ler, e eu comecei a ouvir o episódio, sem saber que tinha porra de spoiler naquela merda, e daí eu ouvi e eu não li o livro. Porque eles estragaram com o fim da obra, né? Começaram pelo final já. O livro que eu vou indicar pra eles, então, cara, é Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machadão, porque é um livro que tu já sabe como é que o livro termina, né? Então, não tem problema rolar spoiler ali. Não, ao meu ver, pelo menos. E é um livro muito foda. Eles curtem bastante literatura aí, clássica também, nacional. Entendem pra caralho do que eles falam. Então, eu acho que o Machado de Assis é uma boa indicação. E Memórias Póstumas é um bom livro, porque não vai estragar com a experiência de leitura do ouvinte. Posso só fazer um parênteses? Claro, com certeza. O Leonel Caldela é o melhor escritor vivo, porque o Machadão é foda. foda, né? Eu fiquei calado porque, né, todo mundo tem a sua opinião. Vai saber se ele gosta mais do Leonel Caldela. Não sou eu que vou brigar por causa disso. É, não, entendi. Agora ficou... É verdade, tu falou isso, não pensei, mas beleza. Obrigado pelo parênteses. Não, isso é uma ressalva importante a ser feita, né? Não, com certeza. E Memórias Póstumas eu li lá naquela obrigatoriedade lá do ensino médio, fundamental e tal. Detestei e voltei a ler agora há pouco tempo atrás e, pô, é muito bom. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Tão foda que ele é. Mas vamos lá, Bruno, tua vez, cara, por favor. Indicação para o Covil de Livros. E se você indicou Machado de Assis, eu tenho que indicar o outro grande autor nacional, que é Guimarães Rosa. E como tá faltando Guimarães Rosa lá no Covil de Livros, acho que eles nunca falaram sobre o autor, eu não recomendo eles começarem, sei lá, por Grande Sertão Veredas. Eu queria ver eles falando sobre Manuelzão e Miguelin, que são dois contos do Guimarães Rosa, que estavam presentes em outro livro, depois o Guimarães separou e publicou só os dois separados, e que são duas histórias muito bonitas, velho. A história do Miguelin é linda, absurda de linda. Ele é um menininho deixado no campo, na cidade, e ele tá descobrindo a vida ali dentro. E o Manuelzão é um senhor de idade, já com seus 70 e tantos anos, próximo da morte, na verdade 60 e poucos, porque o Manuelzão foi a pessoa que existiu de verdade. E aí ele tá, teoricamente, próximo da morte, e aí tem esse contraste da infância com o final da vida, e as duas histórias são lindas, velho. E eu acho que o Basso, como estudante de poesia e tal, eu acho que ele tem esse lado mais aí do Guimarães Rosa pra poder abordar, e o Duia tem umas análises bacanas também pra fazer sobre o livro. Só o Diego puniu eles, cara. Eles são culpados por esse episódio estar acontecendo, por essa bagunça aqui. E nem foi uma punição, né? E nem foi uma punição, cara. Pô, a verdade, punição na cabeça do Diego, né, que não gosta. Eles adoram, cara, então. Eu prefiro ir pro inferno de condenado do que ler isso aí. Meu Deus. Caralho. Essa foi pesada, Diego. Essa foi pesada. Gente, então virando a página, o último podcast participante da brincadeira do dia do podcast 2016, vamos colocar assim, outro grupo de culpados aí, porque lá está a Domênica Mendes, né? Cabuloso cast do amigo Lucien, da Priscila, da Domênica, do Lucas, né? Então, o Cabuloso Cast acho que é um dos mais antigos podcasts aí que existem, de literatura, né? Pelo menos. Eu acho que a grande parte dos ouvintes do Livrocast já conhecem eles também. É um podcast literário criado com o objetivo de analisar e apresentar obras, autores e gêneros através de conversas divertidas e informativas entre os participantes. Entre aspas, eles colocam aqui na descrição, por um país com mais leitores, literatura, com bom humor. Então, eu acho que todo mundo conhece o Cabuloso Cast, né? Eu deixei pro final porque, enfim, eles são já conhecidos aí na mídia. Vou deixar começar agora então com o Diego. O que tu indica pra eles, Diego? Lembrando que o Cabuloso Cast é culpado dessa bagunça. Cara, eu indico assim, ó, pra começar, esse livro, ele é muito mais cabuloso do que o próprio Cabuloso Cast, tá? Só pra deixar eles no chinelo aí que tem essa panca de cabuloso, mas são cabulosos. Porcaria nenhuma. Que gratuito isso. É o livro Espíritos de Gelo, do Rafael Dracon. Caraca, o livro. Já leram esse livro? Ah, o Ramat leu, né? O Ramat gravou com a gente. É. Imagina que foi muito gratuito esse cara do Cabuloso Cast no HBR. Alimentando rixas. É, né? Propaganda enganosa deles, cara. São bonzinhos. Podia ser carinhoso o cast, sei lá. Fofinho o cast. Cara, bom, eu vou indicar agora, eu vou fechar as minhas indicações com a melhor indicação do mundo. O Cabuloso Cast é um podcast que eu ouço desde lá dos primórdios, acredito eu. Cara, eles têm muito episódio de livro, muita coisa bacana de história, de gênero e coisa e tal. Mas eles também enveredaram de uns anos pra cá na polêmica, nos mamilos. Falando de treta, falando de triga, de bastidores, de e-book contra livro físico, autor autopublicado com autor de editora, mercado de editorial, e o cacete A4, e cara, é só polêmica. Basta tu olhar o site deles agora, é só polêmica. Eles estão atrás de clique, é clickbait, exatamente. Eu tô fazendo uma defesa do porquê que eu vou indicar esse livro, tá? Eu vou indicar pra eles um livro que ainda não foi escrito, mas que se eles querem polêmica, eles têm que fazer um episódio sobre este livro. O livro, segurem-se, gente, tá? Do Eduardo Cunha sobre o golpe / impeachment, tá? Eu quero que eles façam um episódio sobre o livro do Eduardo Cunha, uma autobiografia sobre os bastidores do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Não quero opiniões, eu não sei o que ele vai revelar, eu quero só que eles publiquem um episódio sobre esse livro pra rolar muita treta, xingamento e opiniões dos dois lados. Se eles querem treta, esse é o tema. O livro é o menos importante, né? Aí, o cara abre o livro e a primeira página diz, meia lua pra frente e soco. Começar os golpes, né? Muito boa. Então tá aí, Lucien, bota... Cara, fale com o Cunha, manda um e-mail pra ele, de repente ele topa participar, ele é um cara bem, bem sensato, bem legal. Gente boa até falar, chega. Gente, eu vou repetir, estou sendo sarcástico, ok? Tô mais leve. Toma essa, Domênica. Vai lá agora. Bruninho, vai lá, Bruno, assim, sua vez, indicação de livro pro Cabuloso Cast. Então, seu objetivo aqui é bater no Cabuloso Cast, né? Levantar pontos que o Cabuloso Cast, a gente quer zoar eles. Tem uma coisa do Cabuloso Cast também, que é o host, né? Que é o Lucien. O Lucien, esse ano de 2016, ele não terminou nenhum livro. Porque eu acho que ele não conseguiu gravar nenhum livro ainda que ele tenha lido. Então eu vou indicar. Eu peguei aqui na minha estante o menor livro que eu tinha. Ele tem metade do tamanho de um livro normal e 91 páginas só. Que eu acho que esse o Lucien vai conseguir terminar. Eu boto fé que vai ser o primeiro livro que ele vai terminar em 2016. Tem desenho, cara? Tem desenho? Não, não tem, mas ele é muito pequeno, sabe? Ele é tipo um pocketzinho. E ele tem só 91 páginas. Então eu acho que o Lucien vai conseguir. Ele chama Dois e Já, da uruguaia Inês Bortagaray. Um, dois e acabei, né? É, um livro bonitinho, singelo, que é uma viagem de carro, uma menininha contando a história. Só que você lê em, sei lá, uma hora e meia, duas horas, se você for muito lento pra ler. Eu acho que o Lucien vai gastar uma semana, mas eu acho que ele consegue. Uma semana? Não, dois meses, né, cara? Vamos dar o tempo pra ele ler, cara. Eu não pensei nisso, velho. Faz tanto tempo que não acaba um livro pra gravar os episódios que... Eu acho que o Lucien nem sabe mais o que é ver a última página de um livro, mas acho que tem muito tempo que ele não faz isso. Essa indicação foi tão genial que eu tô querendo mudar a minha. Eu tô quase indicando o Armandinho Zero do Alexandre Beck, é, só de tirinhas. O Armandinho Zero eu li na fila do autógrafo, tá ligado? É, cara, eu tô aqui pensando, a ideia da Domênica e do Basso era unir a podosfera, né, e divulgar ela. A gente tá criando inimizade, tá, né, tá afastando a podosfera. Não, né? Cara, eu acho que assim, quando a gente tem mais intimidade, a gente... Mas a podosfera se une através da treta. É verdade, vídeo Cabuloso Cast. Narrativa cíclica. Vamos lá, Ramate, faltou tua, né, Ramate? Já que tá todo mundo indicando pro Lucien, eu vou indicar pra Domênica, porque ela começou com a bagaça toda, né? Como ela gosta muito, eu não sei se ela gosta, porque a gente cisma que ela gosta... A Domênica é fácil, ela gosta de qualquer coisa. É, então, mas eu cismei que ela gosta de distopia. Acho que todo mundo fala que ela gosta de distopia, ela falou que não, que nem gosta tanto assim, mas só vê ela falar de distopia Young Adult, né? Então eu vou indicar pra ela um livro que eu li, ah, tem um tempo já, mas eu já li ele 3 vezes. Ele é do Marcelo Rubens Paiva, chama Blackout. A premissa dele é muito simples. Com 3 amigos, 2 rapazes e uma moça, vão fazer cavernismo. Aí eles entram numa caverna. Quando eles saem, tem alguma coisa errada com o mundo. Tá tudo silencioso, tudo parado. Os carros estão parados na rodovia. E eles chegam perto das pessoas. As pessoas estão congeladas, estáticas, parecendo de plástico, parecendo que não tem vida. E eles de repente se pegam nesse mundo sozinhos. Só sobraram os 3 vivos, se mexendo. Então eles, em São Paulo, se passa em São Paulo essa história, na cidade de São Paulo. Cara, eu vou até colocar, acho, na edição o Ramate antes, pra zoeira ficar no final, porque foi muito sério isso, cara. É, então, foi sério, eu fiquei sem graça. Porra, eu tava esperando uma zoeira, né? Foi massa, massa. Deixa eu perguntar uma coisa, Ramati, só uma curiosidade minha, cara. O final dessa distopia é legal ou é aquelas coisas tipo, blé? Não, ele é... Demorou é porque é blé. Demorou é porque é ruim. Ele é um final inconclusivo, né? É ruim, né? Pode falar. Não, não é ruim, não é ruim. Eu li o livro 3 vezes, eu acho foda. Acho um dos melhores livros nesse sentido de distopia. Mas é, o final é um final... É que eu li tanta distopia infanto-juvenil, cara. Elas acabam tudo do mesmo jeito, sabe? É. Não. Infanto-juvenil, de infanto-juvenil, isso não tem nada. Ele é adulto. Ele foi escrito até acho que nem quando não se usava a palavra distopia. Acabou no anticlímax foda aqui, mas beleza. Então, galera, chegando no final desse episódio louco pra caralho, que ficou bacana pra caramba. Eu não esperava tudo isso, mas ficou bem legal. Ficou até grande, cara. Achei que fosse mais rápido. Eu e o Diego somos a equipe fixa do Livrocast, né? Mas a gente trouxe aqui o Bruno Assis, que, enfim, é amigo, é de casa, tá sempre na podosfera, fala de livros no YouTube também, já conhece o pessoal pra falar, participar dessas indicações. E trouxe o Ramate também, que também é amigo, também é de casa, é ouvinte de podcasts, tá sempre interagindo com a mídia e com quem produz conteúdo também, é autor também, então é muito bem-vindo aqui no podcast também. Eu queria externalizar agora agora o momento pra vocês dois, de jabás, falar o que fazem na internet, links, onde o pessoal pode acompanhar o trabalho de vocês. E eu queria propor nesse jabá, rapidamente, tá? Primeiro livro que vem na cabeça, uma indicação de livro para o Livrocast. Começando com o Bruno Assis, vamos lá. Então, pra indicar pro Livrocast, eu indico A Coisa, do Stephen King, porque eu sei que o Marcelo é cagão. eu sei que o Marcelo é cagão ao extremo. E se ele ler esse livro, o Diego vai gostar, se ele já não tiver lido. Mas o Marcelo, eu tenho certeza que ele não vai dormir de noite. Provável. Eu tenho medo de palhaço, cara. Tá tendo uma onda de palhaço aparecendo nos Estados Unidos agora. Sério? Vocês viram isso? Ainda bem que eu não vi, cara. Você procura no Twitter lá, tem vários perfis mostrando palhaços aparecendo nos Estados Unidos. Palhaço bem macabro. Mas e a coisa tem o palhaço do mal, né? Que é o parcimonioso. Eu acho que o Marcelo ia passar um pouco de mal e ele ia ter que ler de dia, porque dá um pouco de medo, sim. E bom, falando, né? Agora já a base, afins. Vocês me encontram no canal do YouTube, que é o youtube.com/estamosemobras, que eu falo basicamente de literatura lá. Já tem 100 vídeos falando sobre livros. Inclusive, o especial de 100 livros foi falando sobre livros de youtubers. E vocês me encontram também no meu blog, que eu escrevo ficção, escrevo principalmente crônica por lá, que é o www.estamosemobras.com.br. Cara, parabéns, né? Ninguém indicou Augusto Cury, Kéfera, né? Ninguém indicou Felipe Neto. Mas não era pra indicar livro, só literatura? Não, mas é que eu achei... Eu já passei raiva lendo esses livros, tô de boa. Eu falei no sentido de pra vacalhar mesmo, sabe? Achei que vocês fossem, de repente, pegar um desses aí e tal, tipo... Não, Marcelo, mas tem um que parece que pode ser interessante, não sei, que é o PC Está Morto. É, mais ou menos. Desses todos, pode ser que possa ser interessante. Mesmo. Vai que ele morreu mesmo. Olha que gratuito isso também. Tô brincando. Gratuito cast. Eu tô aqui pela zoeira, hoje, tô aqui pela zoeira. Mas podia ter, tipo, 50 tons de cinza, crepúsculo, né? Já passou a moda, mas a gente não falou, que legal. Fiquei feliz. Mas, Bruno, muito obrigado, cara, de verdade, por topar participar e por vir com indicações boas, né? Porque alguém aqui levou muito a sério a zoeira, eu não sei, não vou dizer quem fui. Obrigado, cara, espero que você volte mais vezes ao Livrocast em breve, ok? Tempão que o senhor não aparece por aqui, eu vou falar de John Boyne. Ele lançou novo, você viu, né? Não vi, qual? O Menino do Castelo da Montanha, no Alta Montanha. Sério que lançaram? Lançaram já. Mês que vem... Tô brincando. Mas agora, espaço do Jabá e indicação de livro para o Livrocast, na voz do Rodrigo Ramatti, por favor. Pegou de surpresa, né, indicar pro Livrocast. Vou indicar um pra você, Marcelo, que você é um cara muito corajoso. Vou indicar o livro que mais me aterrorizou até hoje, na minha vida. Ah, vão se fuder vocês dois, cara, vão se fuder. É um livro, esse não é nacional, mas eu não podia perder a chance, né, a oportunidade. É do Mendal Johnson, chama Quando os Adams Saíram de Férias. Não é os Adams da família Adams, tá? É uma família que tem o sobrenome Adams. Os Adams... Essa família que tem o sobrenome Adams saem de férias e contratam uma babá pra cuidar de, se eu não me engano, são 3 ou 4 criancinhas muito agradáveis, muito gente boa, numa casa no meio do campo incomunicável. Essas criancinhas têm um senso um pouco deturpado do que é diversão. Ei, que legal. Fica pra você ler? Lê, Marcelo. Ó, você vai dormir bem à noite. Quando for pai, eu vou ler pro meu filho. Parece bem divertido essa leitura. O problema vai ser se ele ler o livro pra você, aí você vai ficar com um pouco de medo. Caraca. Eita. Que gratuito isso. Tá foda hoje, cara. Mas vai lá, Ramatti, por favor, cara, deixe links aí, por favor, fale dos seus projetos passados, presentes e futuros, por favor. Eu sou escritor, tenho meu bloguinho, humilde bloguinho, ramatti.com.br, e tenho contos publicados pela Draco, 5 contos publicados lá nos Contos do Dragão, pode baixar pela Amazon. Tem um conto que saiu na Trasgo, número 10. Tem alguns contos que também tá tudo linkado no meu blog, no Wattpad, que são contos curtinhos, eu não acho justo cobrar por conta de uma página. E tem um projeto grande meu primeiro romance vai sair no final do ano agora, e acho que é a primeira vez que eu falo isso. Então fica a novidade aí. Terão notícias dele muito em breve. Cara, olha, o que eu li do Ramatti é muito bom, aguardem. Já que é furo de reportagem, qual que é o título do livro? Já tem? Tem. Vou falar em primeira mão. No Livrocast. Em primeira mão no Livrocast. Rufem os tambores, vai lá. O Arquivo dos Sonhos Perdidos é o nome do livro. Deve sair agora no final do ano, se tudo der certo, se os astros alinharem. Achei bonito, achei poético. Eu vou dizer apenas que o Rodrigo Ramatti escreve muito bem. Não vou dizer o que eu li dele, o que deixei de ler, mas vale a pena. E falo como leitor, não como amigo. Diego, quer falar alguma coisa? Quer indicar um livro pro Livrocast, cara? Não vou indicar nenhum livro pro Livrocast, mas eu tenho um jabá pra fazer também, Marcelo. É, como muitos ouvintes sabem, já há um bom tempo, eu tô desempregado e tudo mais, mas eu peguei a minha última parcela do seguro-desemprego e investi num negócio, agora sou um microempreendedor individual. É, alguns ouvintes devem ter recebido por aí uns bottoms e tal do Livrocast. E quem tá fazendo esses bottoms sou eu. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, tem o site bottlebottom.com.br, bottom com B-O-T-T-O-N, e tem também o Facebook e o Instagram, bottlebottom. Se tiver alguma arte que você quiser que não esteja lá no site, só mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, mandar um Facebook, qualquer coisa lá que eu faço também. Tá rolando o bottom do Livrocast por aí, viu, gente? Tá rolando. Ah, e tá rolando também promoção de frete grátis pro Brasil inteiro, então se quiser dar uma olhada no regulamento lá, tá bem bacana o site. Por que eu não tenho um bottom do Livrocast ainda? Ah, pois então, calma aí, que tá rolando os negócios aí. A do Bruno vai chegar, o bottom chega junto com a multa da Polícia Federal por pirataria, por apologia ao crime. E do Ramat vai chegar quando ele mandar um livro dele, daí eu retribuo com o bottom. Aqui, ó, tá aqui, ó. Mas, galera, agora falando sério, links aqui embaixo da postagem, né? Quer dizer, o Diego falou sério, todo mundo falou sério aqui hoje, você sabe, menos eu, né? Agora deixa eu falar sério, então. Links aqui embaixo da postagem, todos os episódios que participaram do podcast estão aqui embaixo, todos os livros que a gente mencionou estão aqui embaixo. Não sei se vai ter link de compra de todos, mas o que eu achar vai estar aqui embaixo. Link de site, de canal no YouTube, de conto no Wattpad, de site de empresa de bottom, tudo aqui embaixo também, né? Eu espero de coração que vocês, ouvintes, que gostam do Livrocast, que gostam de podcast, que contam essa mídia amigos, né, e conteúdo de qualidade, vão atrás aí desses podcasts que a gente mencionou aqui hoje. Repetindo, 12 Trabalhos do Escritor, Esfera Geek, Mundo Freak, Ponto G, Mitografias, Papo Lendário, o Livrocast também, né, bem-vindo, você está aqui, Literário Cast, Cabuloso Cast, Covil de Livros, né, então bastante coisa legal aí, cara, você acompanhar, e tenho certeza que dentro dos episódios deles tem um que você vai gostar. Clique aqui embaixo, confira esses episódios, e também comente, mande e-mail pra gente indicando livros para os outros podcasts, indicando livros para o Livrocast. O episódio de hoje fica por aqui, tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Tá, gente, por favor, eu vou pedir um favor de vocês, tá? Eu não estou gravando backup, então, por favor, fiquem de olho na gravação de vocês. Tá, pode deixar. Qualquer problema que aconteça... Eu vou ficar pedindo pra vocês olharem também, mas só pra gente não ter problemas, tá? Ok. Beleza. Caiu, alguém compartilhou uma foto. Nossa senhora, Diego! Puta que pariu, Diego! Meu Deus, lá vem. Lá vem, cara. Puta que pariu. Acabou com a conversa. Os dois ali no... Diego de olho na gravação. Só falta tem que ir pro. Tem que ter o link, tem que ter o link. Que bizarro. Aqui embaixo no link. Alô, vocês estão me ouvindo, gente? Eu só aqui tá travando. Eu tô ouvindo. Não, eu tava travando aqui também. Bruno. Não, eu tô falando aqui e tava no mute. Gênio. Tá meio ruim a conexão mesmo. Não, eu tô ouvindo todo mundo, relaxa. Vamos lá. Quer ver? Vamos fazer uma chamada rapidinha, vai lá. Bruno? Tá, pode deixar. Ramate? Presidente. Eu. Diego. Eu. Porra, que rápido, Diego. Eu falei antes, né, Filó? É só pra dar bug no cérebro, né? Chamei ejaculação precoce, sabe? Tem que. Tem evitar. Remedinho pra isso. Tem remedinho pra isso. Quando vai mais rápido. Caralho, eu fiz uma chamada aqui, tipo, pra ver o lag, como é que tava. E o Diego tava mais rápido do que a realidade, tipo. E eu queria saber do Bruno Assis. Que livro ele indica pro 12 Trabalhos? Então, eu separei dois livros pra indicar pro 12... Opa! Então, eu separei dois... Ai, caralho! Começou. Vai com calma. Bruno, tua vez. Eu sei que já emenda, não? Que foi? Eu sei que já emenda, não? Não, pode ir tu direto. Ah, sou eu, verdade. Deixa eu mandar aqui, verdade. Ah, beleza, você quer que comando o podcast também? Quer que eu vire o host? Não, como é que é? Não, deixa. Deixa. É o golpe vindo, moleque. O Arquivo dos Sonhos Perdidos é o nome do livro. Traduzindo, corrompeu um DLL. O quê? Corrompeu um DLL. O Arquivo dos Sonhos Perdidos. Eu não entendi a piada, cara. É que o Marcelo não é nerd, cara, tá bom. Alguém me explica? O Arquivo dos Sonhos Perdidos. Perdeu os sonhos. Arquivo perdido. Corrompeu o DLL. Ponto DLL. Arquivo. Porra, velho. Porra, vocês são muito, muito nerd, cara. Vocês são muito nerd. Eu não sei o que eu faço aqui. Bruno, cara, muito obrigado. Calma, tem o Ramat pra indicar um livro pra gente ainda. Tem, eu sei. Mas deixa só acabar aqui com o Bruno agora, já vou passar a voz pro Ramat. Acabar com o Bruno é tipo briga, né? Eu tenho um vídeo do Basso sem camisa que eu filmei. Se alguém quiser, eu posso disponibilizar também, assim. Tá disponível. Eu ainda não sei o que, que eu vou fazer com esse vídeo. Link no post, link no post, link no post, link no post. Bruno, por que que tu fez isso, cara? Olha, agora tava... todo mundo vai querer o vídeo. Não, por que que ele tem um vídeo do Basso sem camisa? Link no post, link no post. Por que que tu guarda um vídeo do Basso sem camisa? É, tava eu e Beber à toa. Aí a gente falou, vamos passar no quarto do Basso e da Domênica. Aí eu bati na porta e eu fiz tipo Gugu na minha casa. Chegava tipo gritando e fazendo showzinho. Fui eu entrando, só que o Basso tava lá, tinha acabado de tomar banho. Aí o primeiro frame do vídeo assim é o Basso sem camisa. Tá lindo. Eu acho que eu devia disponibilizar pra todo mundo. Links aqui embaixo da postagem. Link no post. Link no post.